Celebração, meus velas, magnitude, a lava do vulcão. Sonhei que um dia faria dar certo, harmônico, pé no estilo moderno. Olha o cordão, pensam que não, mas aonde vão? Meus manos estão bebendo, curtindo, mas observando, fazendo dinheiro em primeiro plano. Dom, a minha meta é fazer 1 milhão. Miséria que já deu a cota, né? No GPS tem a nossa rota. Nada importa, 3 gatona, por onde quer que vá, nossa banca detona. Hoje é sem limite, é tanto investimento, nem me sinto convite. Cheguei no baile, peguei o mic, gravei meu vídeo, ganhei uns likes. Tô vivendo a vida, ganhando dinheiro, as melhores bebidas, os melhores parceiros. Tem uma gatona que não me abandona, ela se emociona porque é a dona, me leva a lona. Quando traz a tona aqui, eu tô correndo tipo maratona, jogo Pelé, dando igual a Maradona. Pareço o rei da rua, mas ela sabe que eu sou o rei da zona. Não, quero saber preço, primeiro a gente compra, nego, é isso que eu mereço. Na beira do mar, com os pés na areia, tomando cavô, junto com a sereia, vendo o pôr do sol, vem falando besteira. Ela quis isso a vida inteira, mas ela quer mais, vê que nós faz. Traz suas amigas dançando leve na pista, tá com nós no telista, é capaz de revista, só que muito mais, mais. Quero te levar, gata, quero te mostrar, e te beijar, e te pegar, e te amar, e te levar pra de origem nobre, fazendo dinheiro. Quem vai ser o primeiro, Jão? Desacredita não, irmão.